Salve, salve, minhas pequenas traças, aqui é o Diego Flyfish e começa agora mais um Gavi Estática e eu estou aqui com a Vivi. Olá. O Aiken. Opa. E com o Rafa Oliveira, dessa vez não para falar de coisas bizarras, né? Talvez. Pode sair muita coisa bizarra hoje. Todo assunto tem potencial para bizarrice. Então, e hoje a gente vai fazer mais um top 5, faz tempo, né, que a gente não faz um top 5, e fazer um meio viajado dessa vez, né? Ainda falando de cinema, mas dessa vez vamos falar de filmes que não existem, mas deveriam existir, né? Seja os filmes que realmente já existiram, mas não ficaram legais e deveriam ser feitos de outra forma, seja os roteiros da nossa cabeça, ou qualquer outro tipo de história que a gente acha que deveria estar no cinema e ainda não está. Vamos lá. Hoje minha lista vai começar séria. Partindo para um lado mais histórico, daria um ótimo filme se algum cineasta ousasse falar da ditadura militar sob a ótica dos torturados, né? E eu acho que a anistia, aquela coisa da tortura no Brasil, é uma ferida ainda que está muito longe de ser cicatrizada. E eu acho que um roteiro que abordasse esse tema daria muita polêmica, mas eu acho que o Brasil ainda não está maduro o suficiente para encarar um tipo de filme de roteiro como mas esse. Mas você fala, não. Então, que seria um filme meio documentário, falando com as pessoas reais, assim, ou não. Os personagens... Mas não, aquele eu acho Olga que... já não era sobre é isso? É que eu acho que é o seguinte, eu acho que filme pelo lado dos torturados, das vítimas e tal, eu acho que é até já comum, cara. Eu acho que seria uma coisa diferente. Eu acho que devia ser pelo lado dos torturadores. Exatamente, né, se fosse algo pelo lado dos torturadores. Isso é que eu acho que seria maneiro. É, talvez pela ótica dos torturadores também seria uma abordagem interessante. E se fosse o Clint Eastwood, eu ia fazer dois filmes, né, cara? Sobre as duas óticas, né? É, pra agradar a mas todos. Mas eu acho que, como eu falei, né, no início, o Brasil não tá preparado. Eu acho que não tem nenhum diretor que tenha culhões o suficiente pra abordar um tema desse. Como não, velho? José Padilha. José Padilha não, tem, mas velho. É diferente. O José Padilha, ele trata de uma realidade hoje. Eu não sei se eu tô dando um fora, mas o José Padilha é o Tropa de Elite, né? É, o Tropa de Elite. Ele aborda uma coisa que tá acontecendo agora, porém, tem muita coisa ainda que não tá explicado. Eu não sei se o Aiken já leu esse livro, Brasil Nunca Mais, eu acho que é o nome do livro. Eu não lembro o nome do autor. Não lembro, cara. É uma descrição muito crua mesmo do que acontecia. Ele pega histórias de cidadãos e começa a contar como foram essas torturas. Então acho que de uma maneira mais agressiva, pra chocar, né? É um tema mais sério, mas eu acho que daria um ótimo roteiro. Eu vou numa coisa mais light. Eu acho que deveria ter uma adaptação sobre Caverna do Dragão. Caverna do Dragão? É, live action com final, pelo amor de Deus. Eu tenho a impressão que Caverna do Dragão tá na lista de todo mundo. Cara, na minha não tá, né? Não, na minha não tá não, mas por um motivo. É. O Caverna do Dragão, não sei se todos sabem, né, mas o Caverna do Dragão foi um desenho feito pela TSR, se eu não me engano, na época, pra divulgar o Dungeons & Dragons, né, cara? E Sim. Os filmes que saíram do Dungeons & Dragons, cara... Ah, não. Cara, eu só assisti o primeiro, velho, que já era uma merda. Não, mesmo. Pô, não, então, esse Caverna do Dragão seria aquele do desenho que a gente assistiu. É, com os caras lá, né, o Bob, o Hank, com o Eric, Bob, Hank, pois Sheila. É, cara, mas eu não sei o quão melhor poderia ficar, cara, porque imagina um bando de adolescente usando roupa colorida num mundo medieval cheio de bizarrice. Pô, mas você tá vendo também uma adaptação fiel com os anos 80, né, velho? É, mas se não for pra fazer fiel, não faz, não, cara. Claro que não, porra. Mas você não pode colocar, por exemplo, esse bando de adolescentes no contexto, mas sem as roupas berrantes, por exemplo. Colocar a menina com um capuz, mas com um capuz de uma outra cor. O problema não são as roupas berrantes. O problema são os adolescentes. Ah, que merda. Você tá com a visão muito ranzinha. Você tá muito octogenário hoje. Tá bom, então eu vou te perguntar por outra ótica. É. Me fala qual seria a chance de sobrevivência de um bando de adolescente dos dias de hoje indo pra um mundo medieval sendo caçado por um demônio? Qual a chance de sobreviver? Eu vou te responder, cara, quais são as chances. Eu acho que são as mesmas chances de um hobbit do condado conseguir destruir um anel. Mas um hobbit do condado vive num mundo medieval mágico. Aí que mas tá. Ele não tem armas mágicas, pô. Como eles não? Ganham armas mágicas. mágicas. Como não? A ferroada, aquele colete à prova de tudo que ele usa, porra. Ah, velho, mas as armas mágicas que você usa nele são muito fuleiras. Uma espada que brilha, velho. Que cara. Merda. Esse é que é o lance. Mas velho. O Sam não tinha nenhuma arma mágica. A panela mágica. O poder das armas mágicas do Senhor dos Anéis vão muito além de efeitos visuais. É. Aquela arma, a ferroada, no livro fala que ela guia a mão do usuário pra matar os inimigos. Esse que é o lance. Mas, e as armas do Caverna do Dragão, por um acaso, são inferiores? Você fala absolutamente. Isso? Claro que não, pô. Aquele arco lá que faz tudo, velho. Faz até tentáculos que prende o cara. Me fala uma vez que alguém morreu sendo atingido por aquele porra, arco. Ai, é desenho que... animado pra criança. Como assim? Olha a crítica do cara, velho. Não, não. É uma pergunta válida. Cara, ele tá um octogenário ranzinza demais hoje. Deus é, ele tá pensando também que nem o desenho do Rambo lá, né? O Rambo do Nazinho também não matava ninguém, pô. É? E esse desenho é uma aberração, né, cara? Então, imagine agora um filme sendo foda, tá ligado? Do Caverna do Dragão. Imagine o visual como ia ser foda, velho. Não, cara, eu acho que Caverna do Dragão, ele só é bom porque ele é um desenho dos anos 80. A partir do momento que você tira ele desse contexto... Ah, não. Eu também não concordo você com tá isso. Muito herege, velho. Eu achava que você ia defender com unhas e dentes, velho, Caverna do Dragão. E estou decepcionado com você. Ah, você eu caiu também. No meu conceito. Não, eu não defendo justamente pelas experiências das coisas de Dungeons & Dragons que eu já vi no cinema, cara. Eu acho que se tivesse um diretor que ficaria muito legal assim, seria o Tim Burton. Pô, será? Eu acho que ele faria uma adaptação legal. Ah, eu acho que o Tim Burton, sim... Ou ele ou o Guilherme Del Toro, sabe? É ele que fez o Labirinto do Fauno, não é o Guilherme Talvez Del Toro? Talvez o Guilherme Del Toro já sim. Ele também. Se fosse o Guilherme Del Toro, aí eu acho que ia ficar uma parada truca. É. Que aí ia ter nego morrendo, ia ter tripa na cara. O arco que atira e mata. É, não, aquele arco ele tem que pegar no peito do cara e explodir, cara, da cintura pra cima. Então, uma adaptação de Caverna do Dragão tinha que ser sim no mais ou menos no nível do Senhor dos Anéis, assim, de uma violência, não aquela coisa gore, lógico, né, mas uma coisa assim, aquele tipo de violência mais ou menos do mesmo nível. Se, nesse caso, cara, eu acho que faria muito bacana, velho. Agora também fazer uma coisa adaptada pra mais adulta mesmo, né, velho. Eu acho que dá pra fazer um... Pô, tem um cenário ali perfeito, velho, pra fazer um filme foda de blockbuster, tá ligado? Só mostrar o próprio Vingador poderia ser, não aquele vilão de anos 80, mas um vilão realmente foda, assim, que desse medo, tá ligado? Não, cara, mas o Vingador no desenho, eu acho que ele era um bom vilão, cara. Eu acho que ele era bem maneiro, apesar do objetivo dele não fazer sentido, né? Então, é, esse tipo beleza. De coisa, aqueles clichêzão assim. Eu acho que o Vingador era meio atrapalhado, velho. Não, eu gostava ele como vilão, ele sempre parecia. Eu acho que ele tinha era ajudantes atrapalhados. É, exatamente. O RH dele era muito isso. Ruim. Os humanos, merda. Mas tá aí, eu já vou passar. Então, já acabou, Vi? Tem mais alguma coisa pra falar? Já, terminei. Eu já vou passar pro Ike, que a minha era a Caverna do Dragão. Porra. Pô, cara, então eu vou falar de outro cenário de fantasia. Seria uma fantasia com ficção científica, assim. Baseado num livro do Edgar Rice Burroughs, que é o Barsoom. Barsoom? É, eu vou explicar mais do cenário. Mas assim, inclusive falaram que ia sair um filme, mas tipo, tem uns 10 anos, sacou? E nunca mais se tocou no assunto, cara. O Barsoom é o seguinte, é a história de um soldado chamado John Carter. É um soldado da Guerra de Secessão americana ainda. Sabe como é uma parada, uma história que se passa assim no passado. Só que acontece por meios místicos, assim. Esse soldado, ele vai parar em Marte, sacou? Ele meio que faz uma projeção astral, assim, e vai parar em Marte. E lá ele encontra uma civilização em decadência, sacou? Depois que a água de Marte começou a secar e que ele encontra, inclusive, duas raças que eu me lembro do primeiro livro, que são os marcianos vermelhos, que são tipo humanos normais, assim, só que mais morenos, e os marcianos verdes, que são umas criaturas de meio insetoides, assim, com 3 metros de altura e 4 braços. É muito maneiro, cara. E a história... E ele vai parar com os marcianos verdes quando ele aparece lá, sacou? Tipo, sem saber a língua do pessoal, sem saber nada. E ele, por ele viver na Terra, que é pelo menos seguindo a lógica do livro, por ele viver na Terra, que tinha uma gravidade muito superior à de Marte, quando ele chega lá, oh, Deus. Ele dá saltos assim que ele quase voa, sacou? E a força dele é muito maior assim do que todos os nativos. Então, tipo, tem uma hora que ele luta contra um marciano verde, ele dá um soco assim e quase arranca a cabeça do marciano, sacou? E, cara, é uma história muito maneira, com um lance steampunk, assim, com bem no estilo daquelas histórias, tipo, Viagem ao Centro da Terra, Conan, bem aquele estilo pulp, sacou? De histórias da época. Cara, é muito bom. Se eles fizessem um filme seguindo a fórmula do livro, ia ficar muito foda. É bem a cara do Ike. É, cara. Continuando, inclusive, nessa linha do Ike, né? Essa coisa de outros planetas e tal. Eu não sei se alguém aqui conhece uma série de livros de ficção científica, eu acho que é dos anos 70. Perry Rhodan. A história do Perry Rhodan é o seguinte. Começa, porque assim, a história, né, ela foi escrita durante a Guerra Fria. Então, dá pra se perceber muito isso presente na escrita, porque não foi só um autor que escreveu. Teve vários, porque essa série, inclusive, tem 500 e poucos livros. São 5 ciclos. É gigante. Era uma coisa lançada mensalmente. E eu tinha um vizinho que ele tinha a série completa, que ele colecionava desde a época que era inédita, que tava saindo. Vizinho que não tinha casa, na verdade, né? Ele morava dentro dos livros, né? Em vez de tijolos, a casa era feita com livros. Ele tinha uma biblioteca, só que a biblioteca dele só tinha livro dessa série só. Então, Perry Rhodan, ele é um capitão da Força Aérea Americana, e ele, em uma dessas viagens, né, ao solo lunar que eles vão estudar, ele vai tripulado por 3-4 pessoas na nave, e numa ida dessa à Lua, eles descobrem um vestígio de uma civilização desconhecida, né, são os Arcônidas. Os Arcônidas, eles são uma raça que estão em decadência. E eu achei muito legal esse detalhezinho da série. Os Arcônidas, eles são um povo que vive numa simulação. Eu achei muito visionário na época que foi escrito, porque era uma coisa que não era presente na época. Eles criaram uma realidade virtual. Por exemplo, uma pessoa entrava numa máquina, colocava aqueles óculosinhos lá 3D e vivia em outra realidade. Só que essa realidade começou a virar a realidade para eles. E assim o planeta deles começou a entrar em decadência. Então isso é uma coisa que a gente vê muito presente nos dias de hoje. Essa história é muito, muito real, inclusive com Avatar e tal. Assim, a abordagem é diferente, mas o princípio é basicamente o mesmo. Não, o conceito existe. Se você parar pra pensar, você acha um monte de filme. Sabe outro que eu pensei agora? Pensei em Matrix. Mas sabe um outro que eu pensei que é muito mais parecido com isso que ele falou? Não sei se vocês assistiram a animação da Pixar, Wall-E. Pode ser. É bem isso mesmo. Os caras, a história que a Terra começou a virar um lugar não habitável, né? Com poluição e tudo. Eles passam a morar em uma nave gigante que fica perto da Terra, assim, na órbita, tá ligado? A nave que tem tudo lá, né? E os caras, eles começaram a viver em uma poltrona, que a poltrona dá todas as informações que precisa, tá ligado? Que é o computador. A poltrona, tá ligado? Até o momento que eles esquecem que existe uma vida fora daquela poltrona, tá ligado? É bem isso mesmo. Tanto que o pessoal começa a ficar obeso, não consegue nem andar mais, tá ligado? Essa premissa é muito boa, da Guerra Fria, daquela tensão da Guerra Fria, das bombas nucleares serem lançadas. Então eu acho que é uma premissa muito boa, né? Inclusive misturando essa coisa com a invasão extraterrestre, que na verdade não é uma invasão, que eles não têm intenção de vir na Terra. Eu só tenho uma dúvida, cara. Se Senhor dos Anéis, um livro de mais o Sociedade do Anel, por exemplo, um livro com mais ou menos 400 páginas ou 3 horas. Imagina uma saga de 500 livros, velho. Como é que eu consegui fazer? Cara, mas esse tipo de história são, geralmente, era tipo os livros pulps antigamente. Vários contos? São contos fechados. Né? Ah, saquei. Igual também as histórias do Conan mesmo? Do Conan, da história do detetive, gente, que sumiu da minha cabeça. Sherlock Holmes. Do Sherlock Holmes também, sabe? Ah, sei. São contos fechados. Ah, sim. Bom, também vou falar de um livro que eu li faz pouco tempo. É do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse. Pode crer. Porque eu leio o livro, e enquanto eu tô lendo o livro, eu vou imaginando como seria o cenário na minha mente. Isso é legal, isso eu também costumo. Você e mais meio mundo de gente. Não, estou explicando porque eu acho. Na minha mente ficou um filme foda. Eu achei assim que, até lógico que não daria pra adaptar o livro totalmente, assim, fielmente. Eu achei um livro, assim, muito interessante. Uma história bem bacana e com uma narrativa que... com ritmo bom. Fala um pouquinho da história pra quem não leu, sabe do que trata. Batalha do Apocalipse fala sobre a história do anjo renegado, o Ablon. A maior parte do livro ele passa tentando derrotar... Ih, eu posso falar isso? Será que não é um spoiler? Fala assim, é um cenário real, é um fantasia, fantasia. Fala o básico, assim. Ah, sim, sim. Não. Assim, ele usa cenários reais, ele insere esse personagem fantástico no mundo real. Cita até momentos históricos. O personagem vai passando pela história do mundo. Uma coisa legal da Batalha do Apocalipse é, imagina o seguinte. Até com todo esse chá de 2012, né? A gente anda pensando muito nisso, de o fim estar próximo, né? Mas então, imagine que o fim realmente está próximo. Não só está próximo, como está entrando de voadora já. É. Agora, imagine que você vai ler um livro que conta a história desse fim próximo, não sob a sua ótica, né? A ótica dos humanos, mas a ótica dos anjos e dos demônios, né? Que estão ali desde o início do mundo, desde que o mundo é mundo. Que são os seres eternos e tudo. Você não vai encontrar nesse livro apenas os anjos, aqueles carinhas pelados de asinha tocando harpa, tá ligado? Não. Sim, é uma coisa assim já mais... Mais adulta, cara. Que os anjos não são necessariamente aquelas coisinhas boazinhas, os tá ligado? Anjos não são necessariamente de angelicais, né? E nem todo demônio é necessariamente demoníaco. É. Né? E muito anjo e arcanjo não entendeu por que Deus deu uma alma aos humanos, que é um ser que foi feito do barro, né? É. E o livre-arbítrio, né? Que o anjo não tem. É uma das grandes diferenças do anjo pra um ser humano, é que o anjo não tem o livre-arbítrio, tá ligado? Exatamente. Tipo, o querubim, que é uma caixa de anjos guerreiros, ele tem aquilo que ele tem o dever de tipo, proteger os interesses do paraíso, assim, ele é um soldado, tá ligado? É. Esse tipo de coisa. Ele não pode desviar daquilo. Ele não tem o direito de sair daquilo. É diferente dos humanos, né? Que o ser humano, ele pode decidir se ele quer ser bom, se ele quer ser ruim, se ele quer matar, se ele quer fazer qualquer coisa, né? Justamente. E eu gosto muito, velho. Eu já falei isso. Eu gosto muito desse tema, tá ligado? Que não é muito explorado. Eu não sei por que não é muito explorado essa coisa, assim, mais fantástica, levando pra esse lance de mitologia religiosa, aquela coisa de anjo e demônio. Tá ligado? Tem muito pouco coisa, não sei porquê. É um tema difícil de ser abordado, porque envolve crença pessoal, envolve crença... Ah, velho, não é. Força assim, Exorcista não tinha saído na década de 70, velho, tá ligado? Não acho que não é muito disso, não. Eu não sei porquê, não é por isso. Eu acho que não sei se é porque não vende muito. Sabe que eu acho que ainda tem muito preconceito? Quando você mexe em tema religioso, é muito complicado. Foi isso que eu falei. Foi o que eu falou. Você sempre vai bater naquela história. Sempre tem lá, é o Vaticano que começa a fazer protesto contra, sei lá que ordem da congregação fazendo protesto contra, e você sempre cria muito caso. Eu já sou da opinião que quem faz alguma obra envolvendo religião torce pra que o Vaticano faça protesto, porque é a melhor marketing de todos. É a melhor forma de divulgar. Sai em todo portal, velho. Foda, tá ligado? Puxar aqui mais pro lado pop da coisa, né? Eu sinto falta... Existem vários filmes já, disso que eu falar, mas eu sinto falta de um filme de Tartarugas Ninja que pegue mais ou menos do jeito da coisa que eu penso, tá ligado, cara? Sabe quando você curte uma coisa quando criança e quando você vai ver hoje em dia, parece, pô, isso não era o que eu assistia quando criança, parece que mudaram na obra, tá ligado? Uhum. E eu acho que tem como fazer. Eu fiquei com a expectativa da porra quando fizeram esse último filme que teve aí, animação, e quando eu assistia, eu disse, pô, cara, não é isso, tá ligado, que eu gostava. Eu acho que tinha como fazer uma parada que fosse ao mesmo tempo underground e meio avacalhado ao mesmo tempo. Uhum. De uma forma que ficasse legal, sabe? Uma coisa que ficasse maneira, velho. Sei qual e é. Eu sinto falta de uma animação ou um filme live action. Eu não sei como eles fariam hoje em dia, se tivesse mesmo, né? É uma coisa que nunca existiu realmente, uma Tartarugas Ninja. Eu acho muito difícil de que exista algum dia. Mais fiéis aos quadrinhos, tá ligado? Uhum. Tartaruga Ninja é uma coisa que ela surgiu dos quadrinhos, mas depois foi mudando que o que existe hoje não tem nada a ver com a origem, tá ligado? Que era uma parada bem mais underground, tá ligado? Bem mais violenta, rolava sangue mesmo. Tipo, eu gosto de Tartarugas Ninjas e tal, mas, tipo, eu gosto da versão atual, sacou? Eu não conheço a versão dos quadrinhos. Mas eu acho que se fosse fazer uma versão Sin City, assim, dos Tartarugas Ninjas, cara, eu acho que ele fica meio galhofa, sei lá. E eu acho que não vai rolar porque parece que vendeu bem a última animação que teve, né? Então acho que os caras não vão mudar. Pra quem vai mudar se vendeu bem? Não vão arriscar, né? Eu acho que essa versão true das Tartarugas Ninjas só existiu nos quadrinhos, né, cara? Eu acho que sim. Toda outra mídia que saiu foi com essa versão mais light, assim. Não, já morreu. É uma coisa que, pô, não, duvido que algum dia vai existir alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa que se existisse, velho, eu iria ver. Pode com ser. Certeza, tá ligado? Eu queria ver também. Mas, tipo, é uma coisa que já é taxada como infantil, tá ligado? Os caras não vão pegar coisa... É como pegar ursinhos carinhosos e fazer a versão gore, tá ligado? Hoje eu pensei agora, eu tô imaginando. Os caras lançam o um novo filme dos Tartarugas Ninja, vai aquela monte de criancinha pra ver no filme e sai todo mundo de lá com o olho cheio de lágrima, né? É, achou que tava vendo Tartarugas Ninjas, assistiu o Massacre da Serra Elétrica, praticamente. Uhum. Tá, eu vou aproveitar que a Vi puxou o assunto do Batalha do Apocalipse e eu vou puxar também algo na mesma linha. Só que é um livro do Neil Gaiman, chamado Deuses Americanos. Não sei se o pessoal conhece. Nunca ouvi falar. Nem eu. Só conheço Neil Gaiman. É, porra. Esse livro é muito foda, cara, porque ele conta a história de um sujeito cujo apelido é Shadow, sacou? Que ele é um presidiário, assim, e ele começa saindo, assim, uhum. Ele cumpriu o último tempo dele na cadeia, saiu, tipo, meia hora antes do cara sair, praticamente, ele recebe uma ligação de que a esposa e o melhor amigo dele morreram num acidente de carro, enquanto o amigo dele tava dirigindo e a esposa dele tava transando com o amigo dele enquanto ele dirigia, sacou? Meu Deus. Olha que alegria. Que beleza, né? É, e quando ele sai... ele voltou, né, pra prisão. É. Não, assim, ele sai e ele fica completamente perdido, sacou? Uhum. Ele sai sem rumo, mas no caminho ele encontra um outro sujeito que contrata ele, que insiste e contrata ele pra ser o motorista desse cara. E ele começa a acompanhar o sujeito e tal, percebe que o sujeito é um como é que é em português, cara? Um con artist, é um trapaceiro, assim. Um trambiqueiro? Um trambiqueiro, assim, filho da puta pra caralho. E só que esse cara tem alguma coisa a mais, sacou? Por trás disso. E no final, cara, no final não, assim, no início do livro mesmo, você descobre que esse trambiqueiro, filho da puta, velho, é Odin. E que ele tá entrando em contato com os deuses do antigo continente, sacou? Deuses eslavos, deuses gregos e tal, tentando reunir esse pessoal pra fazer um movimento de resistência contra os novos deuses que estão surgindo na América. Caramba, esse é o ar que eu conheço, hein? E quando eu digo novos deuses, cara, eu tô falando assim, deuses da rodovia, deuses da internet, deuses do neon. Cara, a história é muito foda, é muito foda. Não, eu maneiro a citação que eu lembro desse livro, que é quando fala, né, cara, o Deus das Estradas surgiu devido aos milhões e milhões de sacrifícios de sangue que acontece pra ele todo ano, sacou? Cara, eu achei isso genial, cara, genial. Não, só esse começo que você falou aí, pô, já imaginei o trailer, tá ligado? Pode crer. O cara lá, né, os caras abrindo a cela do cara, tá ligado? É aquela narração em off, o cara, hoje é meu último dia e tudo. Só que aí é o telefone toca. Pode crer. Ô, cara, sabe sua mulher e seu amigo? Morrer. Terceiro lugar, Rafa. Vamos lá, né? Meu próximo, deixa eu mandar aqui a imagem pra vocês. Mr. No. Esse daí é uma série de revista em quadrinho. Marcou minha infância, né? Mas lembre de falar pro povo que não tá vendo essa imagem. Lembre de falar o nome, né? Da revista. O nome do cidadão, do protagonista dessas historinhas é Mr. No. Não, na verdade, Rafa, deixa eu te cortar aqui, que na verdade já existe o filme disso daí. Já existe? Já, ué. Você nunca assistiu 007 contra o satânico Dr. No, porra? Eu achando que era. Pô, ele fez todo o meio de campo, né? Deu valor, velho. Estratégia pura, viu, da piada, velho. Não, meu foi coração no pé. Foi no pé e voltou agora. Ai, meu Deus. Então, é o seguinte: qual é a história básica? Esse Mr. No, esse cidadão aí, é um americano que ele possui um avião, um Piper. Um papezinho, só que ele é americano, só que ele vive na Amazônia, né? Nossa, e ele vive de quê? Roubando os nossos recursos naturais. Chegam turistas e alugam o avião dele pra fazer várias coisas, né? Um tour pelo rio Amazônia, ele aluga o avião dele, o turista vai, conhece e ele paga. Então a vida dele é essa, basicamente, né? Porém, o que é mais legal na história é que começam a acontecer várias situações que fogem desse padrão, né, do turista. Por exemplo, chega traficante de droga, chega antropólogo querendo conhecer tribos indígenas. Então, no meio dessas aventuras todas, ele se mete em várias situações que eu acho que daria um ótimo roteiro para um ótimo filme. Ele também se envolve com essas coisas do sobrenatural, por exemplo. Zumbi? No zumbi, é assim, mais ou menos, né? Ele vai nessas comunidades onde tem várias pessoas que praticam voodoo, essas coisas, sabe? E daria um ótimo Indiana Jones brasileiro, esse camarada aí. Ah, mas ele é brasileiro? Ele não é brasileiro, ele é americano, pô. Ele é americano. É. A história é ambientada na Amazônia brasileira. Então, né? Ele daria um ótimo Indiana Jones morador do Brasil. Ele daria um ótimo Indiana Jones not, né, cara? Porque Indiana Jones... É o Indiana Jones. Já existe. Ah, sei lá, tipo, eu achei maneiro até o tema e tal. Mas, assim, eu acho que é isso que a gente acabou de falar. Mais o mesmo. Que ele é... Eu acho que ele pisa muito nos dedos do Indiana Jones, sacou? Eu acho que é repetição, sacou? É mais a ambientação também, né? Por exemplo, das histórias se passarem aqui no Brasil com a nossa realidade. A nossa realidade, né? O voodoo amazônico. É. Dinossauros. Eu gostaria de ver um live action. Assim, antes já vou falando que vai ser muito, muito difícil isso acontecer. Seria uma adaptação muito difícil de fazer, mas eu gostaria muito de ver um live action de Yu Yu Hakusho. Pô, caraca! Boa, boa, boa. Matou a pau, Vi. Muito boa, cara. Muito boa. Seria o quê? Boa. Totalmente fiel? Cara. Ah, tem que ser. Eu acho que se fizesse um filme sobre aquela. Sobre a saga do Torneio das Trevas, cara, ia ser muito legal. Pode crer, cara. Não, eu digo até mais, ouvi. Eu acho que a saga do Torneio das Trevas é muito boa, mas acho que pra um filme, acho que uma adaptação ia ficar melhor se fosse, tipo, pega aquele iniciozinho, quando o Yosuke vira, quando ele vira detetive espiritual, junto com o Kuabra e tal, que ele conhece os caras, aí você vai ter que fazer uma adaptação, assim, pro Kurama e pro Hiei entrar meio que mais ou menos direto, sacou, junto com eles, pra não perder tempo, e eu acho que a partir daí, cara, tinha que entrar naquele, no arco do Sensui, não sei se você se lembra. Ah, não sei, cara, eu acho que se fizessem um filme pra cada temporada, ia ser bom. Ah, com certeza. Ah, mas com certeza. Aí é também muito difícil, né? Fazer. Aí já é pedir demais, né? É. Eu gostaria sim de ver principalmente a parte do Torneio das Trevas mesmo. É, mesmo porque o Toguro é o vilão mais clássico do anime, né? É, pô. E é muito legal. Eu acho que poderia colocar essa parte do Sensui, sacou, como a história principal e colocar o Toguro, assim, fazendo uma pontinha, já preparando pra um segundo filme, sacou? É, tem que levar em consideração que quando o cara faz uma adaptação, tem que ser alguma coisa que já mostre pra que veio, né? Não pode ser aquela coisa assim, ah, ainda vai engrenar, né? Tem que ser um filme que já mostre pra que veio. É, exatamente. E tem que contar a história também ao mesmo tempo. Aí, por isso que é complicado fazer, não, um filme pra cada temporada, por exemplo. Eu acho que eu só ia me decepcionar muito, cara. Cara, com esse filme se saísse. Porque acho que grande parte da graça do... É a dublagem. Do Yu Hakusho é a dublagem, cara. Aquela dublagem é insubstituível. O cara japonês me vira e pergunta, tá achando que Birimbau é gaita? Cara, isso é muito bom, cara. É muito engraçado. Meu terceiro lugar, eu acho que de todos que a gente já falou, acho que é o tipo de filme mais diferente, né? Eu queria muito ver o filme dos Mamonas Assassinas, tá ligado? Que eu acho que porra, daria um... Vai sair, né? Vai sair? Vai. Pô, cara, legal, então. Espero que seja do jeito que eu tô esperando, então. Você espera que saia do jeito que eu espero? Desse jeito mesmo, né? É, espero que saia... É isso mesmo, não tem como falar de outra forma. Pode crer. Então, pode crer. Inclusive, eu comecei pensar nesse filme quando eu vi o documentário que passou até na Globo, não faz tanto tempo assim, se não me engano. E eu vi no YouTube, na verdade, não vi na Globo, né? Mas tá lá, vou até colocar o link aí pra vocês. Falando da história deles, inclusive, pegando... Eu também nem sei muito se seria o certo mesmo, seria fazer um filme com atores mesmo ou pegar gravações reais, como o pessoal fez com esse filme do Ayrton Senna, que saiu ano passado. Acho que tá saindo agora em DVD, inclusive. E talvez fosse até meio por aí, né? Do Mamonas Assassinas também. Porque você vê, pô, algumas coisas, algumas filmagens reais que eu acho que também se pegasse atores pra reproduzirem aquelas cenas, talvez talvez não pegasse a mesma emoção, né, das cenas reais, uhum. de coisas assim que, pô, o cara se arrepia, tá ligado, com a história dos caras, né, até o final do auge deles, né, pra você ver as últimas filmagens deles já fazendo sucesso e tudo. Cara, teve umas três coisas num dia antes de eles morrerem, cara, filmadas. Teve uma daquele Júlio, parece, não lembro o nome agora do cara, o tecladista. Aham, eu lembro. Isso mostrou no jornal, várias coisas dele, foi cortar o cabelo lá no salão de um amigo dele e tudo, né, e ele tirou brincadeira e tudo, o cara filmando, né, e tudo, ele ficou sério. E depois ele começa a ficar sério, ele disse, não, o que foi, pô, o que é que você tem, assim, não, pô, tive uns sonhos meio ruins, né, o avião caindo, coisa desse tipo, né. Cara, eu lembro como se fosse hoje, cara, essa reportagem, ele contando que ele sonhou que o radar do avião parou de funcionar e que eles começaram a não ver nada porque tava na tempestade e tal, e foi mais ou menos o que aconteceu. Diga aí, cara. Velho, um dia antes, ou foi um dia antes ou no mesmo dia, uma parada desse foi, tipo. Foi no dia antes, uma parada assim. E não só isso, um dia antes também, tem uma filmagem, eles fizeram um show um dia antes da viagem, eles estavam indo de turnê pra Portugal, parece. Iam fazer uma turnê em Portugal e foi, parece, nessa viagem que o avião caiu, uma parada dessa. Talvez eu esteja errado, mas acho que foi isso. E um show de despedida deles aqui, né? O Dinho fala, tá ligado? No final do show, disse, ó, pessoal, esse foi o nosso show, valeu aí, amanhã a gente tá indo pra Portugal, só não sabe se volta, tá ligado? Essas coisas tudo que o cara fica, caralho, velho. E você vendo as filmagens, já sabendo da história, e né? Tem uma coisa também, no encarte do CD deles. Eles fazem uma homenagem a Santos Dumont, né? Ele gostaria de agradecer ao amigo Santos Dumont, que inventou essa maravilha tecnológica, o avião, não sei o que, também tem. Quantas ironias do destino, né, velho? Tudo parece que tá ali envolvendo aviação. Tem outras reportagens do Dinho também, que eles, vez por outra, estavam filmando, né, as palhaçadas, né? Tem outra hora que ele fala assim, pô, eu não lembro se foi o radar, mas ele fala, ó, sabe o radar do avião? E tem uma notícia boa e uma ruim, né? A boa é que eles consertaram, e a ruim é que quebrou de novo, essa merda vive quebrando, tá ligado? É, pode crer, eu lembro disso também. Sempre falando de avião, tá ligado? Eu lembro disso. Muita coisa, cara, desse tipo, sabe? Por isso que eu acho que talvez pegando atores, não ia dar aquela... Sendo atores, você não fica acreditando muito nessas coincidências, né? Você diz, ah, os caras parecem que estão inventando, mas não, você vendo as filmagens, toda a trajetória de vida deles é bem interessante, né? Pô, eu vou falar então de algo que eu gostaria que fosse adaptado para um filme. Uma história em um cenário de RPG que eu gosto, que eu jogo, chamado Reino de Ferro. Os caras malucões lá, os piratões lá. E esse cenário, cara, o que eu gosto mais dele, que eu acho mais maneiro nele, assim, que ele é um cenário de macho, sacou? Até os elfos do cenário são machos, pra você ter uma ideia. Imagina os anões, né, cara? Deve ter quatro culhões, né, velho? Foi igual uma... Eu falei uma vez com o Cabral aqui em casa, quando a gente tava discutindo sobre o Reino de Ferro, que as mulheres nos Reinos de Ferro são definidas pela quantidade de bolas que elas têm. Elas só têm duas. Mas assim, isso é um exagero, claro. Mas esse é o espírito do cenário, sacou? Porque o cenário, ele é todo voltado pra um tema que eles próprios definem no livro, que é a chamada fantasia forjada em metal. Assim, imagina uma história no estilo do Senhor dos Anéis se passando no auge da Primeira Guerra Mundial, sacou? Assim, com as tecnologias e tudo, mas a história... Exatamente. Tipo, exércitos armados com rifles, metralhadoras, sacou? Ao mesmo tempo que tem sujeitos usando armaduras a vapor e com um martelo de gelo mágico, assim. E, lado a lado, lutando com, ao invés de tanques de guerra, usando robôs, assim, gigantes, controlados através de um mago que usa a mente pra dar ordens pra ele, sacou? Esse que é o lance, é um cenário extremamente maneiro, assim, voltado bastante pra fantasia, pra essas buscas de artefatos místicos perdidos, só que com armas de fogo e robôs a vapor. É um cenário que eu acho muito maneiro, cara. Eu acho que se fosse feito uma história nesse cenário pra ser feito como filme, ficaria muito bom. Poderia ser o Zack Snyder, né? O diretor, porque ele tem aquela parada, assim, mais meio surreal. Assim, você vê o 300 e vê também esse Sucker Punch que tá pra sair aí. E o próprio Watchmen também. Ah, o Watchmen, né, mesmo, também, né? Você vê que é aquela coisa, assim, meio surreal, assim, tá ligado? Aquela coisa meio quadrinho na tela, né? Meio casa com esse estilo aí que você tá falando. Exatamente, né? Exatamente. E cenas de ação no Reinos de Ferro invocam câmera lenta. Cara. Ah, é, né? Cara, o Zack Snyder, eu acho que ele fez uma faculdade de slow motion. De slow motion. Mestrado, né? Em slow motion. Vamos lá, meu segundo lugar Eu vou continuar na linha do Diego, porque o Diego falou do Mamonas Assassinas, e eu queria citar outro artista que a história dele daria um ótimo filme mesmo, que é o Eric Clapton, que eu li ano passado a autobiografia do Eric Clapton, que o cara presenciou a maioria das coisas da cena pop, rock da Inglaterra. O cara tava de dentro. Foi Forrest Gump musical. É verdade, né? Mas o pior que é mesmo. Por exemplo, ele tava no bar quando o Rolling Stones tocou pela primeira vez num barzinho, num pub, que era num porão de uma casa. Pode. Ele também, quando tipo tava meio estourado, ele escutou o acetato do disco que viria a ser o Sgt. Pepper's. Sabe? Porra. Aquela coisa, muita droga, aí chegou o George Harrison naquele carro colorido dele com o John Lennon. Aí entraram num bar, foram chapar de LSD e bebida. Aí colocaram lá o Sgt. Pepper's inacabado ainda, tava sem algumas partes, não tinha gravado a orquestra ainda e tal. Então o Eric Clapton foi um cara que presenciou muita coisa, porque na época, né, que ele viveu a adolescência dele, ele tava no meio da cena musical inglesa e ele presenciou esses nascimentos, né? E você vê que desde novo ele tem essa ideia, eu quero ser guitarrista. Só que ele passa por muita coisa, muitos conflitos, né, existenciais. Por exemplo, quando ele estava na banda Cream, quando eles vão fazer um show lá no interior lá da Inglaterra, numa cidadezinha daquela lá, que quando eles estão voltando lá de metrô, o Eric Clapton encontra lá a frase, né, a frase clássica, né, Clapton is God. Ele disse que pensou em parar porque não estavam exaltando demais a imagem dele. Ele começou a ficar com medo de para onde ele ia quando ele morresse. Mas o pior que é sério mesmo, porque a criação dele foi muito cristã, né? De um lar cristão. Então deve ser por isso que ele ficou meio noiado com essa coisa. Eu acho que daria essa ótima adaptação, e também pelo lado das drogas, né? Porque é uma ótima história também de superação de vida, né? Hoje ele tem uma casa de recuperação lá nos Estados Unidos, muito grande, muito conceituada. O pessoal lá em recuperação, né? Pra ele tocar alguma música, ele toca cocaína, né? É. A galera, né? Tem até umas histórias bem legais dele, tipo, internações e clínica de recuperação. Eu acho que ele é recordista mundial, né? Porra. Eu acho que ele deve estar no Guinness. Porra. Porque é entrando, ele se sente bem, sai. Só que quando sai, ele volta para aquela vida de show, aí cai de novo, aí volta, se interna, foge, volta, se interna, foge. Aí, esse esquema de vida dele, né, cara, é a mesma coisa que você pegar um cara dos Alcoólicos Anônimos e levar para trabalhar como degustador na cervejaria, né, cara? É verdade. Uhum. Porque ele, inclusive, passou, tipo, um período de 5 anos sem fazer show, porque para ele show era droga, igual a droga, né? Foi muito difícil fazer um show depois dessa volta dele, então foi um dos maiores desafios dele, foi fazer um show de cara limpa, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele, que desde novo ele chapava com alguma coisa pra fazer um show. Ah, o show ficou uma merda. Não, muito pelo contrário, ele disse que foi pela primeira vez ouvir o som real da guitarra dele. Caraca! Nossa! Cara, eu acho que ele, quando tocava chapado, devia ser tipo Guitar Hero, tá ligado? Aquelas luzinhas vindo assim, tá ligado? É, descia as paradinhas pra ele apertando. Uma coisa que eu não conheço nada da história do Eric Clapton, né? Mas eu já ouvi falar de uma história, não sei se é real. Não tem aquela música Tears in Heaven? Uh-huh. Disse que aquilo ali ele fez pro filho dele que morreu. Tem alguma coisa? Isso, exato. Foi, cara. O filho dele tinha 4 anos e, se eu não me engano, foi num hotel ou foi na própria casa dele. O filho dele caiu do 6º andar. Porra. Então, e ele tava nesse esquema ainda de recuperação das drogas e tal. E ele disse que foi tipo um start, que ele viu que realmente precisava parar pra conseguir tomar conta dele próprio, pra partir dele começar a tomar conta da família dele, que não tava conseguindo mais. Foi, a letra dessa música é foda. Você, quando sabe dessa história, assim, você vê a letra assim, vendo que ele tá falando pro filho dele ali, é muito foda. Quem não se emocionar não tem coração. Como se fosse assim, já falando, quando eu morrer, né, será que você vai me reconhecer, né? É muito louco, velho. Exato. É música pra fechar os créditos do filme, né, cara? É verdade, verdade. Principalmente se ele morrer e o filme sair depois, né? Ai, meu Deus. Meu segundo lugar é readaptar Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia, atualmente no cinema, tá aquilo que o Aiken tá falando do Caverna do Dragão, né? Dos adolescentes usando armas. É. E ficou meio escroto. O primeiro filme até que foi legalzinho, até que tava bem adaptado, mas os Príncipe Caspian já deram uma cagada e eu nem assisti o Peregrino da Alvorada, mas eu vi umas cenas que não encaixam. Cara, não sei nem se eu vou assistir mais não esse filme. deveria fazer do começo todos os filmes e deveriam adaptar as obras na ordem certa, sabe? Porque a gente fala assim, ah, são 7 contos e tem tal, mas... Tem cronologia, né? Tem. Ok, passa se você não lê, se você lê um conto aqui, outro conto ali, passa, entendeu? Só que se você lê na cronologia certa, você entende melhor. Pois bem. Pronto? Pronto. Ah, pronto, rapidinho. O Rafa responde pela Vi, né? É. Pronto. Não, mas foi a pergunta. Pronto? Sei. Então, sou eu. O meu segundo lugar é um dos filmes aqui que, talvez, de todos os filmes falados, ou pelo menos que eu falei, seria o mais divertido de se assistir, tá ligado? Sabe aquele filme que você vai, assim, pra se divertir mesmo, tá ligado? Aquela coisa, assim, bem já avacalhada. Uhum. Que seria a adaptação de Duke Nukem, sabe? O jogo. Ah, foda. Caramba, foi buscar longe essa. Pois é, mas não tão longe porque vai ter o jogo agora, né? Que eles começam, acho que esse ano ou no próximo. Duke Nukem Forever. O novo jogo do Duke Nukem Forever, que tá produzindo há, acho que 15 anos, não, tá ligado? Acho que tá há 12 anos. É o Chinese Democracy dos games. É o Chinese Democracy dos games. Até no trailer, pô, do jogo, o cara chega assim, tem uma hora que a mulher fala assim, tá o Duke Nukem jogando o jogo dele, tá ligado? A mulher fala, e aí, Duke? Foi bom o jogo? Ele, claro, foi ótimo. Mas depois de 12 anos, minha filha, tem que tá bom, né? É muito louco. Seria assim, tipo, uma coisa que eu acho que eu não lembro de ter visto, pelo menos não recentemente, um filme de invasão alienígena olhando pelo lado escrachado da coisa mesmo, não levando a sério, tá ligado? O tipo, cara dando um chute na bunda de alienígena, dando porrada no saco de alienígena, tá ligado? Esculachando e depois pegando a mulher no final, tá ligado? Uhum. Que o Duke Nukem, cara, ele pô, tem no Duke Nukem 3D, que eu acho que é o mais famoso deles, né? Ele mata, depois de uma batalha foda com um chefão alienígena, ele dá uma vontade de cagar, ele corta a cabeça e faz uma privada, tá ligado? Com a cabeça do cara, tá ligado? É coisa desse tipo, tá ligado? Ele, isso aqui. No trailer desse jogo novo também mostra assim, né? A invasão alienígena, os alienígenas voltaram com tudo, escracharam tudo, esculacharam, mas eles cometeram um erro. Eles mexeram com as mulheres. Aí mostra o Duke Nukem, porra, e eles sempre mexem com as gostosas. A motivação do cara é essa, tá ligado? É muito. Não, cara, tem um dos jogos do Duke Nukem, é um que eu tenho aqui em casa, mas eu não lembro qual que é o nome. É um que, assim, acho que ele vai pro futuro, uma parada assim. E só que todos os homens da Terra tinham sido mortos pelos alienígenas, sacou? Yeah. Aí no final, quando você zera o jogo, qual que é a sua função? Reproduzir. Repopular a humanidade, né, cara? Fazer a humanidade voltar. Isso é muito Duke Nukem, tá ligado, velho? Faz parte do espírito do Duke Nukem, tá ligado? Segundo lugar. Eu vou falar de uma parada que eu já falei várias vezes, que é o Warhammer 40.000. Assim, o Warhammer 40.000 já tem várias mídias dele, inclusive um filme de animação, assim, chamado Ultramarines. Tem vários jogos de computador também, de RTS, no estilo RTS. E qual que é o cenário da parada? Imagina o planeta Terra, normal assim. Agora imagina, num futuro distante, quando a humanidade colonizou, assim, muitos planetas da galáxia, entrou em numa guerra civil imensa, assim, a ponto de ter entrado numa, pô, Idade das Trevas intergaláctica, sacou? É. E a história do jogo se passa 40 mil anos depois disso. Puta merda. Pro cara entender, né? Tipo, cara, é um lance, assim, absurdamente no futuro. Onde, assim, a humanidade foi unificada novamente por um imperador, por um supremo imperador, assim. Onde, assim, você não tem só uma total inversão de valores, onde a tecnologia é vista como religião, assim. Por exemplo, um fuzil de assalto, ele não é visto como arma, ele é visto como uma relíquia sagrada que foi empunhada pelos guerreiros da antiguidade e que está sendo passada para você, sacou? E que nesse futuro sombrio, não existe só também a humanidade no espaço. Tem ali os orcs, sacou? Os orcs espaciais, os elfos espaciais. Assim. Esses orcs são de esquerda, né? pode crer. E assim, cara, é uma parada muito maneira, porque o que eu gosto mais do cenário do Warhammer 40.000 é não só esse space opera, sacou? Com space marines, com tecnologia avançada, mistura também coisas da fantasia medieval que eu gosto, e ainda tem esse cenário completamente diferente do que tudo que já foi feito, né, cara? É. Misturando uma religião que é totalmente diferente, uma era de ignorância, onde todo tipo, o cidadão mais básico possui uma tecnologia que hoje em dia a gente acharia absurda, sacou? É uma visão muito maneira, cara. Esse final de semana eu tava comentando com o Fly que eu tinha assistido, que eu assisti, na verdade, o Ritual, né? O Filmaço com Anthony Hopkins e tal. E me fez pensar numa abordagem de filme que eu nunca vi e sobre um assunto também que é pouco conhecido. Alguém aqui já ouviu falar de combustão espontânea? Já, com certeza. Já. O que é? Não tô lembrando, não. Não, combustão espontânea são casos, tipo, tem casos desde 1800 e bolinha, que pessoas do nada... Queimam coisas? Viram chama, pega fogo, pega fogo. É, pega fogo. A pessoa mesmo? Pessoa. É, a pessoa explode do nada, assim. Acontece mais quando estão dormindo. É. Né? Pessoas dormindo, e de repente o corpo pega fogo e essa pessoa simplesmente vira cinza, vira pó, sem nenhum motivo aparente. Então, imagine explorar essa coisa, né? Sob os olhos, aquele conflito da fé com a ciência. Imagina. É, eu acho que é uma parada maneira, cara. Eu acho que é um tema, assim, não sei nem se talvez um filme, mas assim, esse é um tema muito maneiro, cara, que eu gostaria que fosse mais explorado também. Que eu acho uma parada muito curiosa, assim. Porque a gente ouve o tempo todo falando sobre casos de exorcismo, casos de alienígenas, de não sei o que, de fantasma e tal. Mas esse é um lance sobrenatural que nunca foi explorado, assim, em nenhum tipo de mídia, né? Exato. E sei lá, com que abordagem poderia chegar no tema, sei lá. Será que é coisa do demônio? Pega fogo por causa do inferno? Daria um filme muito interessante. Eu acho que seria um filme tipicamente aquele, sabe aquele estilo de filme que tem o padre investigativo? Uh-huh. Acho que tem um filme com o Antônio Bandeira, se eu não me engano. O Corpo. Eu lembrei agora, que é o Corpo. Exatamente. Né? Esse filme é muito bom. Que eles encontram um corpo lá que começaram a suspeitar que seria o de Jesus Cristo, né? Eu tô ligado, é bem interessante também. Vai um pouco nessa onda, assim, do padre investigando. Pode crer. Então é isso. Meu primeiro lugar. Meu primeiro lugar é uma adaptação de Diablo do jogo. Caraca. Não sai do capeta, né, cara? Capiroto em primeiro lugar. Diga aí. Cara, eu acho que uma adaptação de Diablo seria muito legal. O primeiro jogo tem uma história muito bacana, o segundo também. Mas eu acho assim, principalmente o primeiro jogo daria uma história muito foda pra um filme. Uma história que acho que 99% dos jogadores de Diablo não sabem, né, cara? É, cara. Porque ninguém presta atenção. É o jogo, velho, mais hack and slash do universo, né, cara? Pois é. Porque eu me lembro que eu jogava, eu nunca prestei atenção na história. Um dia eu cheguei e falei, cara, vou começar a prestar atenção na história. É uma história muito foda. É, maneiraço. Cara, só começa a prestar atenção na história aquele jogador que já evoluiu seu personagem ao máximo e aí não tem mais o que fazer, evoluir, né? O personagem vai fazer, agora eu vou prestar atenção na história. É muito boa e assustadora, velho. Daria pra ser um filme, assim, já meio fantasia, mas ao mesmo tempo muito assustador, tá ligado? Pode crer. Uma coisa meio misturada de terror com fantasia. Não, eu acho que um filme do Diablo, assim, teria que ter abordagem mais pé na porta e soco na cara, sacou? Até pra seguir o próprio estilo do jogo mesmo. Mesmo tendo uma história muito boa e uma história assustadora, assim, eu acho que deveria ser um lance mais ação, sacou? Ah, eu acho que... Eu pensaria num filme mais voltado pro suspense, pro terror, do que pro gênero ação. Sei qual é. O Aiken falou de ser uma porradaria, eu acho que já se fizesse depois um filme sobre o segundo jogo, aí eu acho que sim, já seria mais porradaria. É. Aí eu acho que se encaixaria. Até porque no segundo cara já pode correr, né, já é uma coisa mais agitada. Primeiro eu acho que é mais, não seria mais suspense, terror mesmo. É isso. Pô, Vi, falei tudo, você não tem mais o que falar. Eu imagino mais ou menos assim mesmo, foi o que eu falei naquela hora. Eu imagino que seja mais um suspense terror do que mais uma porradaria, pura e simplesmente. Teria um pouco de ação, mas... porque tem que ter. Eu acho que não seria porradaria pura e simplesmente, mas assim, eu acho que teria história maneira, mas o foco do filme seria violência, sacou? Não, então, é que... E eu acho que poderia mostrar, inclusive, que através disso o cara tá se corrompendo nessa descida até pra matar o diabo, sacou? Eu acho que daria pra balancear até, né, velho? Um pouco de porradaria, suspense com terror. Uhum. Agora, eu acho que tinha que ser um filme pesado, tá ligado? Não, não podia aliviar. Com certeza, com certeza. Isso eu concordo. Com certeza não ia. Ia ter que ser um filme de censura 18. Não, e não só censura 18. Porque tem muito filme de censura 18 que os caras aliviam, pô. Não é questão de só censura. Sabe aquele tipo de filme que você assiste e sai assim meio... que o pessoal vai comer no McDonald's e ninguém fala uma palavra, tá ligado? Aquele tipo de filme, velho. 21 anos acompanhado dos pais. Então, meu primeiro lugar também é uma adaptação de um jogo que daria uma história muito foda. Eu acho que até antigamente era mais difícil visualizar como filme, mas eu acho que hoje em dia é mais tranquilo. Que seria a adaptação de Metal Gear Solid, que o pessoal promete também já há tantos anos, tá ligado? E não sai. Cara, sabe por que que eu não falei de Metal Gear Solid? Por que que eu não coloquei ele na minha lista? Diga aí. Porque não importa o que sair, eu vou ficar decepcionado. Porque, cara, esse jogo tem a história mais foda de todas. E personagens também, né? Com certeza, não são histórias. Cara, os personagens são fodas, a história é inacreditavelmente bem pensada. E assim, cara, pra você ter ideia, no Metal Gear Solid 4, mais da metade do jogo é cinematics, e a maioria das cinematics são de meia hora, assim, mais ou menos. O cara até esquece que tá jogando, né? É foda. Mas, e até é engraçado você falar isso, que eu até hoje, eu só joguei o Metal Gear Solid 1 do PlayStation 1, tá ligado? Pô, pode crer. E só por isso, pô, já fiquei apaixonado pela história do jogo. Ah, com certeza. A temática também, que ele junta, ele pega aquela coisa assim, meio 007 de espionagem, né? Aquela parada assim, e junta com uma parada meio surreal, meio de super-heróis, tá ligado? Uma liga assim, uma coisa... Eu não digo super-heróis, mas umas pessoas com os poderes assim acima de um ser humano comum, tá ligado? Pode crer. Você vê que tem o cara, né? Que o Solid Snake, que é o herói lá fodão e tudo, que é o cara meio... um espião fodão. E também tem lá... Qual é o nome, cara? Da equipe do mal lá, que são os cinco caras fodas, cara. Ah, o Foxhound. Foxhound, né? Aí que você vê que tem um cara especializado, assim, em manipulação psíquica, tá ligado? Em telepatia, essa parada assim. Telecinésia também, né? É o Psycho Mantis, que é um personagem foda, tá ligado? Também. É. Tem uma mulher lá, uma sniper, que é tipo... Não é só uma sniper, tá ligado? É uma sniper fodona, tá ligado? É. Ela não é só uma sniper, ela é uma sniper wolf, né, cara? Pô, muito louco, velho, a história. A história desse jogo é inacreditavelmente foda, porque assim, todos os personagens que aparecem no jogo têm uma história gigante por trás dos caras. Carismático pra caralho. É, todos eles são extremamente carismáticos, cara. Tipo, quando você tem que enfrentar e matar um dos personagens, dá até pena, sacou? Você não quer matar o cara. É. Pô, é muito foda, cara. E, inclusive, falando sobre isso, tem uma webcomic baseada no Metal Gear Solid 1 que chama The Last Days of Foxhound. Que é uma webcomic que não conta a história pelos olhares do personagem principal. Ele conta pelos olhares do pessoal da Foxhound, sacou? E a webcomic termina no final do primeiro jogo com todo mundo morto, cara. É, mas é oficial essa parada? Não, não é oficial não, mas assim, é muito bom, cara. Pra mim é oficial, sacou? É, né? Vai lá, Ike, seu primeiro lugar. Então, meu primeiro lugar vai ser livro, de novo, vou falar sobre livros, só que vai ser uma parada diferente. É, o que eu gostaria de ver adaptado é qualquer livro de um autor chamado Brandon Sanderson. Ah, eu podia jurar que era Lovecraft. Viu? Surpreendi vocês. Então, qual que é o lance desse cara? Pra mim, as obras mais incríveis do Brandon Sanderson tem uma trilogia e dois livros que eu considero como os principais. Todos os livros, eles se passam num cenário medieval também, cenário mágico. E esse autor, ele tem uma criatividade muito boa, cara, pra métodos de magia diferentes. Sacou? Os personagens de todos os livros, cara, são extremamente carismáticos também. São personagens... não são personagens, assim, extremamente poderosos ou extremamente fortes ou coisas do tipo, mas são personagens, assim, de uma inteligência muito grande, sacou? Que eles conseguem derrotar os inimigos ou superar certos desafios através da inteligência, sacou? Através de planos e através de escapadas audaciosas, sacou? É muito maneiro, cara. Todos os livros desse autor são ótimos. Pô, tem quantos livros esse cara? Tem o Warbreaker, tem o Elantris, que eu fiz um desenterrando sobre ele também, que é uma história muito boa. Inclusive, tem um dos personagens mais maneiros, cara, e com um dos nomes mais complicados que eu já li, assim, que é o Hrathan. E ele é um sacerdote, assim, de um deus da guerra, sacou? E o cara, tipo, ao longo do livro todo, o cara é o vilão da história, praticamente. Só que o cara é muito foda, cara. Você não consegue ficar sem torcer pelo sujeito, sacou? Sem vibrar com as paradas que ele consegue, assim, é uma trama política muito maneira. Escola, cara. Foxhound, né? É, pode crer. E os meus livros favoritos são a trilogia Mistborn, que é outros livros do Brandon Sanderson, que eles contam a história, assim, em um mundo pós-apocalíptico medieval, sacou? Os heróis tentaram derrotar o deus maligno, só que o deus maligno venceu. E nesse cenário, os personagens principais vão tentar dar um golpe nesse deus maligno. digno, sacou? Estilo 11 Homens e um Segredo. Cara, é uma história muito foda. O que eu tava pensando aqui era que cada um escolhesse lá de todos o que mais que poderia ter mais potencial de ser um filme de sucesso, uh-huh. Um filme que emplacaria, tá ligado? Mesmo assim, se rolasse, só falta alguém querer, né? Exato. Uh-huh. Qual seria o seu, Rafa? Bem, o meu eu acho que pela cultura pop mundial, eu acho que o que mais teria facilidade de emplacar mesmo no cinema seria essa biografia aí do Eric Clapton, né? Sim. Eu acredito nisso. Eu acho que sim mesmo. É, assim, o que eu acho dos meus, o que dá pra fazer com mais facilidade seria talvez a Batalha do Apocalipse. Ah, pode crer. É, eu concordo com você. Batalha do Apocalipse ficaria bem maneiro. Eu acho que o Davi seria esse mesmo, porque se fosse o Diablo do jeito que eu gostaria, era um filme que eu acho que ia ser censurado. Censura 40 anos. É. Quase isso. É tipo, né? Eu acho que eu ainda preferiria um filme do Yu Hakusho, mas é aquilo que você falou mesmo. É um lance só de fã maluco, né, cara? É uma parada que nunca sairia. Não é factível, então não tem. É verdade. Vai. Ah, o meu, velho. Eu fiquei na dúvida do Duke Nukem Metal Gear, mas Metal Gear é coisa que pra virar saga, tá ligado, velho? Saga de 300 filmes no cinema. Pode crer. É, me chamou a atenção também. Não tem como, assim, é uma coisa que. Eu não vou nem falar, que senão eu vou repetir tudo, velho. Deixa pra lá, né? Por favor. Aí tem. Cara, eu fico meio em dúvida, sacou? Na hora de falar isso, que eu acho que tanto o Barsoom, quanto o Deuses Americanos, quanto os livros do Brandon Sanderson, todos eles têm potencial pra ser algo assim, diferente e algo com apelo ao público, sacou? Mas eu acho que, até pela associação de nome e tal, é o do Deuses Americanos. É uma parada que eu queria ver muito, cara. Ah, eu também. Eu gostei bastante quando você falou desse daí. Pô, a gente podia então, só pra fechar, colocar aqui então pro o pessoal decidir então, né? Qual seria o filme dos quatro. Dos quatro aí, fazer um top 5 diferente dessa vez, que vai ser um top 4 com um vencedor, né? É, pode crer. Fica aí então. Biografia de Eric Clapton. Ó, filmes bem diferentes até, né? Pô, completamente. É. Deuses Americanos. A Batalha do Apocalipse, filme, né? E Metal Gear Solid, cara. Olha aí, temos aí vários filmes que seriam legais, né, cara? Caraca. Legal, legal. Ficou variado. Legal. Botar uma enquetezinha, né, cara? E se a gente não descobrir como fazer a enquete, a gente apaga isso dentro. Tá bom. Eu acho que eu sei como faz. Eu só acho que, tipo, com o Guilherme Del Toro ia ficar muito bom, mas Tim Burton, cara... Tim Burton acho que não, Porque ele ia colocar o Johnny Depp como Vingador, sabe? É. Ia ser uma perua, assim, fazendo merda. Sem razão. Acho que o Tiamat podia ser. É, Helena Bonham Carter com 7 cabeças. No final, né, a Helena Bonham Carter já é um dragão, né? Só falta botar mais cabeça nela. E ver que é esse tipo de clichê, que na época não era clichê, afinal a série é dos anos 70. O clichê sempre existiu, já dizia o Ike, né? Antes de existir a humanidade, o clichê já existia. cara. E, inclusive, tem a coisa do sobrenatural também. Vocês estão me ouvindo, né? Uhum. Sim. Todo mundo calado. Ué, tá ouvindo, porra. Ele não tá falando. Eu fiquei com medo desde aquele dia da história do Rei da Lambada que eu contei tudinho, tive que contar de novo. Então, eu me perdi agora. Então, minha vez, né? Deixa eu ver o que eu falo agora. Bom, o cara tá fazendo na hora a lista dele. As tartarugas mesmo eram meio mais bizarras, tá ligado? Mais bizarras. Canibais malignos. Né? E muita. Tem certeza que você confirmou na hora certa, cara? Aí tem. É, repete pra mim, porque eu apaguei. Repetiu os seus, velho? É porque eu fui falando e fui apagando, porra. Também tem a história da esposa do George Harrison, né? E o George Harrison é muito, muito amigo dele mesmo. E ele se apaixona pela esposa do George Harrison, né? É a Patty. Inclusive, tem aquela música Leila, né? Que a música foi feita pra Patty, porém ele coloca Leila pra não ficar tão na cara, né? É Leila, largue o George, né? Pode crer. Fala pessoal, mais um bloco de notas aqui. Eu sou o Diego Flyfish e tô aqui com a Vivi. Olá. E hoje temos aqui nossos recadinhos de praxe pra falar, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de manifestar aqui a nossa indignação pela ausência do pessoal aí na hora de comentar. Vamos comentar aí nos Gavestáticas, pô. Com certeza. Não, mas isso não é apenas um protesto, não é mimimi, não, cara. É porque eu achei estranho, porque esse Gavestática de zumbis foi o recorde absoluto de download. Né? A gente conseguiu já com esse de zumbis ter mais downloads do que muitos Gavestáticas que estão desde o começo aí, tá ligado? Só nesses 15 dias, pô. E cadê essa galera que não tá comentando, né? Pô, vai saber. Né? Ajude a até acrescentar informações, né? O programa. Esse então, né? De hoje, pô, né, acho que a gente quer saber dos filmes também que vocês acham que deveriam existir, né? Nós nos interessamos por vocês. Pois é, pode parecer que não, mas a gente se interessa, pô. E não só nesses Gavestáticas mais novos. Pode comentar também nos antigos que a gente vê. Inclusive, agora, pra quem não notou ainda, tem ali no lado direito, né? Últimos comentários que o pessoal fez. Então, mesmo que você faça um comentário lá nos primeiros Gavestáticas ou qualquer outro post do blog, vai aparecer lá o seu comentário ali do lado. Ou seja, alguém pode olhar, se interessar e clicar para até interagir, né? Com você e com a gente também. Ah, um outro recado rápido aqui é que, se vocês não notaram, já tem até algumas semanas, já viu? É. A gente agora está com alguns banners de publicidade. Tem tanto um que fica lá em cima, que vai variar um pouco de várias lojas, né? Como um do submarino que fica ali na parte direita, logo abaixo dessa parte aí que eu falei dos últimos comentários. E o que é isso? Vocês vão poder olhar, vez por outra vai aparecer algumas promoções aí dessas lojas, que vocês podem clicar nesses banners, né? E a partir daí, quando você for para a loja, você pode fazer as suas compras, tendo a certeza que você vai estar ajudando o gaveteiro. Olha só que coisa, Vi. Que coisa, né? E como funciona isso? É muito simples, apenas você entra lá na loja, faz as suas compras, no final a gente vai ganhar uma pequena comissão das compras que você for fazer lá. Não se preocupe que não vai ficar mais caro pra vocês, né? A gente apenas vai dividir uma parcela dos lucros da loja, né? Esses dias até apareceu uma promoção que o cara pegava dois filmes por R$29,90, né? E até Blu-ray tinha lá na lista, cara. É, tem vontade de comprar. Muita coisa boa. Fiquem de olho aí, façam suas compras e de quebra você ainda contribui com alguns trocados pra ajudar o gaveteiro a continuar no ar, oferecendo esse conteúdo de qualidade maravilhoso. Isso aí. Isso aí, né? Mas beleza, mesmo tendo poucos comentários, tivemos um comentário relevante, não foi, Vi? Claro que sim, sempre. Claro, claro. Que foi o do Marcos Panda. Ele disse o seguinte, né? Fala, galera do gaveteiro, beleza? Curti muito podcast, ele dá os parabéns pra gente. Ele fala que ele já assistiu o Hack 1, que a gente comentou, mas o segundo ele ainda vai providenciar, que é um filme muito bom. Ele diz que vai ver também se pega o Zumbilândia pra assistir, porque ficou curioso depois que a gente falou. Pô, quem não assistiu Zumbilândia tá perdendo um filmaço de zumbis, cara. Mesmo sendo uma sátira e tudo, é uma sátira muito legal, que eu acho que é uma homenagem a todos os filmes de zumbis já feitos, já. Pô, tem que assistir. Com certeza. Mas mesmo com poucos comentários, tivemos um recorde de e-mails. Olha só que coisa. A gente sempre pediu o pessoal mandar e-mail, né? Eu mandava. E agora tá sendo o contrário. A gente tá começando a pedir comentários, né, cara? Nós queremos as duas coisas, né, na verdade. Traz aqui a traça, Vi. Traz a traça. Hoje nós recebemos muitas cartinhas. Pois é, tô até preocupado. Tô achando que você vai morrer no meio do caminho, traça. Ô, Vi, traz aí mais umas duas traças pra deixar na fila. Vou deixar umas de reserva aqui, só por precaução, então. É só não morrer. Só não morrer. Aguenta aí, vá. De quem foi o primeiro e-mail? O primeiro e-mail é do Guilherme Valde, 24 anos, de Brasília. Olá, gaveteiros! Eu sou o Guizão do Nerdrops e, primeiramente, gostaria de parabenizá-los por esse excelente cast sobre zumbis. Ah, sim, o Guizão é do Nerdrops, né? Que coisa! É, ele é amiguinho do Polar. O Guizão, ele é um engraçaralho lá do Nerdrops, né? É, ele é tipo o Aiken lá, tá ligado? Ele é o equivalente ao Aiken. É, melhor ser o Aiken do que o Ivozinho, né? Ivozinho, a gente adora você, mas você tá devendo dinheiro. Porque... Enquanto você não pagar, a gente vai te sacanear. Meu Deus! Não vou esconder que sou um grande fã de zumbis. Oi, diga aí. Eu resumi o e-mail do Guizão porque tava muito longo e eu não ia me atender até o final. Tá vendo? Você tá reconhecendo os seus limites. Você é um atraso esperto. Eu sou. Ótimas análises dos filmes. Eu, particularmente, também não gosto muito dos zumbis. Uau! Gosto mais dos... Eu gosto muito do primeiro filme do Resident Evil, assim como dos jogos. Acho muito fiel, dadas as liberdades que a adaptação tem. Claro que a Alice não tem como aumentar. Tanto que no primeiro filme eu costumava vê-la como uma personagem do jogo. Jill Hatfield, no caso, é, tudo bem que Jill Redfield não existe, né? É, ou é Jill Valentine ou é Claire Redfield, né? É, né? Ele fez uma fusão. Fome Animal é o ápice do trash. Adoro esse filme. Como a cena onde ele tem que dar comida pros zumbis na mesa. E tem um que teve a cabeça cortada. Então, ele colocava a comida direto na garganta. E claro, a cena do massacre na sala principal com o cortador de grama, que é, se não me engano, a melhor cena de morte de zumbis da história do cinema. Bem, é isso. Espero que esse meio seja de valia. Aguardo o episódio 44. Um grande abraço. Pô, Fome Animal, tem muita gente falando, né, cara, Fome Animal. Você viu o trechinho lá do padre? Viu? Ah, eu tô ligado, eu assisti esse filme. I kick ass for the Lord. É. Pô, a gente tem que fazer alguma coisa ainda sobre esse Fome Animal. Ah, né? Nós vamos fazer, aguarde. Então, Traça, pega aí logo aí a próxima cartinha, que hoje estamos cheio de e-mail pra ler, né? É, isso aí, Traça, vai logo. Traça. E, Evi, ainda bem que nós somos pessoas precavidas, já. Traz aí a banqueta com Traça. Vou pegar outra Traça, então. Beleza, Traça número 2. Traça mais alegre essa. Eu gostei mais dessa. Ainda bem que a outra morreu. Pega aí, ó. A gente parou aqui. Pega aí essa próxima cartinha. O próximo e-mail que eu vou ler é do Rafael Franklin. Como o próprio nome do assunto diz, vem agradecer. Preferia ficar nas sombras, mas quando vi o título do Novo Pod, me animei para pelo menos agradecer a vocês por fazer esse belo e engraçado trabalho. Acompanho vocês desde o Rádio Noite CT, mas sempre nas sombras. Desejo sorte e tudo de bom pra vocês. E torço para que torço... Agora me deem licença que eu vou ouvir o Gabi Estática. Fiquem com Deus, Traças. Olha só, um cara que tá ali desde o Rádio Noite CT, viu? Pois é, você viu só? Quem disse que não temos fãs antigos? Novo fã para rivalizar o Alexandre, hein? Também é dessa mais época. Mais um. E, cara, você tem quantos anos? Deve ter uns 5 anos, então. Mais até. O Rádio Noite CT. Saudoso Rádio Noite CT. É, mais ou menos. Vamos aproveitar enquanto essa Traça ainda tá viva pra ela ler outro Acho mês. Que ela tá aí o Traça. Tô! O próximo e-mail é do William Gonçalves. Salve, gaveteiros! Primeiro, gostaria de parabenizar pelo excelente podcast. Me divirto com os comentários de vocês, principalmente nos assuntos do sobrenatural. Ah, sim. E-mail curtinho do William Gonçalves, mas vale como e-mail, claro, também, né, Vi? Sempre. Ah, ele pediu também uma força pra divulgar aí o podcast dele, que começou agora. Contos do Sinistro. É, isso. Acessem lá o contosdosinistro.blogspot.com. Tá no começo, ainda tem potencial pra melhorar, mas tá aí divulgado, William. E não pode desistir, né, Vi? Claro que não. Pô, mas uma coisa, eu acho que esse cara tá de sacanagem, viu? Por quê? Porque eu fui escutar lá o podcast dele. Que você sabe o Zé Graça? Quem? Você não sabe o Zé Graça, não? Sei não. Cara, veja algum vídeo do YouTube do Zé Graça. E eu acho que esse cara é o Zé Graça. Que a voz dele é muito parecida. Só que o Zé Graça, ele usa um efeito na voz, tá ligado? Eu tô achando que esse cara é o Zé Graça sem efeito, tá ligado? Ele tá disfarçado. Ah, queríamos aqui também agradecer... ao Renato Xavier. Do site renatoxavier.com, olha que coisa. Que ele fez uma postagem bem legal com os 10 podcasts brasileiros para você ouvir. E ele indicou a gente, olha só, Vi. Estamos lá, legal. Dentre tantos grandes como o Rapadura Cast, Guanabara, Nerdcast... Pô, Gavi Estática lá entre todos esses grandes podcasts. Ficamos honrados, Renato. Valeu. Sim, pessoal, e não esqueçam, votem aí na enquete, não custa nada, mesmo que você tenha preguiça de comentar, não custa nada, clica aí, vote na enquete, qual é o filme que você gostaria de ver desses que a gente comentou: A Batalha do Apocalipse, Deuses Americanos, um filme sobre a vida do Eric Clapton, ou o Metal Gear Solid, né, cara? Qual desses filmes você gostaria de ver? Vota aí pra no próximo Gavi Estática que a gente dá o resultado. Beleza, galera, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até mais.